Ficheiro 74, página 721, capítulo 58, A Máscara Vermelha da Morte. Quem é aquele jovem pecador com algemas nos pulsos? E o que terá ele feito para que resmunguem com ele e lhe agitem os punhos? E por que razão tem uma expressão tão constrita? Oh, estão a levá-la para a prisão por causa da cor do seu cabelo. Jamie pôs a peruca e olhou para mim no espelho. Sorri para ele e continuei a declamar. Isto é uma vergonha para a natureza humana. Uma cabeça com um cabelo como o dele. Nos bons velhos tempos já tinha sido enforcado por causa da cor que tem. E contudo a forca não é má de todo. E o esfolamento seria até mais adequado à nefanda e abominável cor do seu cabelo. Não me tinhas dito que estudaste para ser médica, Sassená? Inquiriu. Ou afinal és poeta? Não são palavras minhas, assegurei-lhe, ajeitando. São de um senhor chamado A. E. Hausmann. Então basta que seja ele a dizê-las, disse Jamie num tom seco. Dada a qualidade das suas opiniões, pegou na peruca e colocou-a cuidadosamente na cabeça, levantando no ar uma pequena nuvem de pó aromatizado à medida que ajeitava aqui e ali. O senhor Hausmann é um conhecido teu? Pode dizer-se que sim. Sentei-me na cama para o observar. É só porque na sala de convívio dos médicos, no hospital onde trabalhei, havia um exemplar da obra completa de Hausmann que alguém lá tinha deixado. Não há muito tempo para lermos romances, mas os poemas são a leitura ideal. Creio que conheço a maior parte dos poemas de Hausmann por causa disso. Ele olhou circunspectadamente para mim, esperando outra manifestação poética como a anterior. Mas eu apenas sorri e ele retomou a tarefa em mãos. Eu estava fascinada com a sua transformação. Sapatos vermelhos de salto, meias de seda negra, calças de cetim cinzentas com fivelas de prata nos joelhos e uma camisa branca com 15 centímetros de renda de bruxelas nos punhos e no pescoço. O casaco, uma obra de mestre, cinzenta com punhos de cetim azul e botões de prata, esperava a sua vez pendurado atrás da porta. Quando acabou de empoar o rosto, molhou a ponta do dedo para pegar numa pinta postiça, untou-a com goma arábica e fixou-a junto ao canto da boca. Pronto, disse girando no banquinho. Pareço um contrabandista ruivo escocês? Pareces uma gárgula, repliquei. No seu rosto floresceu um largo sorriso. Em contraste com aquele pó branco, os seus lábios pareciam anormalmente vermelhos e a sua boca ainda mais rasgada e expressiva do que o habitual. Não, indignou-se Fergus, chegando mesmo a tempo de ouvir o meu comentário. Não, parece um francês. É mais ou menos a mesma coisa, decidiu Jamie, dando um espirro. Depois de se assoar, desculpou-se perante o jovem. Perdão, Fergus. Levantou-se para vestir o casaco. Os saltos de 7 centímetros faziam-no alcançar quase 1,90 m de estatura. Não sei, disse eu, com uma ponta de dúvida. Nunca vi um francês tão alto. Jamie encolheu os ombros. O casaco restolhava como folhas de árvores no outono. É impossível dissimular a minha estatura. Mas enquanto mantiver o cabelo oculto, acho que não terei problemas. Além do mais, disse, observando-me com ar aprovador, as pessoas não vão reparar em mim. Levanta-te para eu te ver, por favor. Para lhe fazer a vontade, girei lentamente, exibindo a saia comprida de seda violeta. Um véu de encaixe cobria-me o decote com uma série de furos, cascatas iguais, pendiam-me dos cotovelos, deixando-me os pulsos descobertos. É uma pena que não tenha as pérolas da tua mãe, comentei, recordando que as tinha deixado com Briana. Já tinha pensado nisso. Como um mágico, Jamie tirou do bolso uma caixinha que me ofereceu com a sua melhor reverência ao estilo de Versalhes. Continha um pequeno peixe, lapidado num material negro brilhante, com toques de ouro nas bordas das escamas. É um broche, explicou. Mas podes colocá-lo ao pescoço com uma fita. É lindo, disse, encantada. É de ébano? Não, de coral negro. Comprei-o ontem, em Montego Bay. Tinha ido com Fergus levar o Artemis ao outro lado da ilha para entregar a carga de estrume. Procurei um pedaço de fita acetinada que Jamie me prendeu em redor do pescoço. Inclinou-se por cima do meu ombro para me ver ao espelho. Não, ninguém olhará para mim, confirmou. Metade dos convivas ficará a olhar para ti, Sassená, e a outra metade para o Sr. Willoughby. O Sr. Willoughby não será perigoso? Porque... Lancei um olhar ao pequeno chinês que esperava pacientemente envolto em seda azul e baixei a voz. Serviram vinho, não é verdade? Jamie assentiu. E whisky, vinho do Porto e champanhe. E haverá também um barril do melhor conhaque francês. Cortesia de Monsieur Etienne Marcel de Provac Alexandre. Colocou a mão ao peito. E voltou a inclinar-se com uma vénia exagerada. Não te preocupes. Willoughby prometeu portar-se bem. Se não, tiro-lhe o globo de coral. Ele tem mesmo de ir? Tem. Tranquilizou-me com um sorriso. Se lá estiver alguém do Marsuino, não é provável que me reconheça. Coçou freneticamente a peruca por cima da orelha esquerda. De onde tiraste isto, Fergus? Acho que tem piolhos. Não, milord. O peruqueiro garantiu-me que estava bem guardada para protegê-la de possíveis pragas. Fergus luzia na sua própria cabeleira bem cheia. Ainda que menos chamativo que Jamie, estava muito bem com o seu fato novo de veludo azul escuro. Ouviu-se bater à porta. Era Marsali, resplandecente no seu vestido cor-de-rosa mais intenso. Na realidade, não resplandecia somente pelo vestido. Virei-me para lhe murmurar ao ouvido. Estás com óleo de tanásia? Sussurrou com ar distraído, olhando para Fergus. Dizia? Não importa, respondi resignada. Era o menor dos nossos problemas. A mansão do governador estava totalmente iluminada. Havia lanternas penduradas ao longo da varanda e nas árvores que bordejavam os caminhos do jardim. Os aprumados convivas desciam das carruagens para uma vereda de conchas e entravam em casa passando por um par de enormes portas de cristal. No átrio estavam as personalidades da ilha recebendo os convidados. Adiantei-me a Jamie para saudar com um sorriso o presidente da Câmara de Kingston e a mulher. O seguinte era um almirante cheio de condecorações que demonstrou um vago assombro ao estreitar a mão ao gigante francês e ao pequeno chinês que me acompanhavam. A seguir estava o meu conhecido do Marsuino. Embora Lord John tivesse escondido o cabelo loiro debaixo de uma peruca formal, reconheci de imediato as suas feições finas e o seu corpo esguio e musculoso. Estava sozinho, um pouco afastado dos outros dignitários. Segundo rumores, a mulher tinha se negado a abandonar Inglaterra para o acompanhar a este destino. Voltou-se para me saudar, com uma expressão de cortesia formal. Mas, ao reparar bem em mim, o rosto iluminou-se-lhe com um cálido sorriso. Senhora Malcolm, exclamou tomando-me as mãos, é um prazer vê-la aqui. O sentimento é mútuo, acredite. E sorri. Da última vez que nos vimos, ignorava que fosse o novo governador. Temo não ter sido suficientemente correta. Desatou a rir e pude observar como era charmoso. Tinha uma excelente desculpa, disse. Esperava vê-la antes de desembarcar. Mas quando perguntei por si ao Sr. Leonard, disse-me que estava indisposta. Vejo que recuperou bem, Está com um ótimo aspecto. Ah, por completo, disse-lhe, divertida. Ao que parece, Tom Leonard não estava disposto a admitir que eu havia escapado. Permite-me que lhe apresente o meu marido? Vi Jamie avançar até nós. Quando me voltei de novo para o governador, ele olhava-nos, verde como um limão. Jamie deteve-se ao meu lado, inclinando graciosamente a cabeça. John? Saudou com suavidade. Que alegria vê-lo! O governador abria e fechava a boca, sem emitir som algum. Mais tarde teremos ocasião de falar, murmurou Jamie. Por agora chamo-me Etienne Alexandre. Tomou-me o braço com uma vénia formal. Dê-me a honra de lhe apresentar a minha mulher. Claire, disse em francês em voz alta. Claire? Lord John olhava-me com os olhos muito abertos. Claire? É, sim, confirmei, sem saber por que razão o meu nome de batismo o afetava tanto. Os seguintes convidados esperavam. Passámos ao enorme salão principal, cheio de pessoas barulhentas e chamativas. Parecia uma jaula cheia de papagaios. A um lado, junto das portas abertas para o terraço, tocava uma pequena orquestra. Não conhecíamos ninguém, nem tínhamos quem nos apresentasse. Tampouco nos fez falta. Pouco depois de entrarmos, as mulheres começaram a agitar-se ao nosso redor, fascinadas com o Sr. Willoughby. Um conhecido meu, o Sr. Etienne Shaw, disse Jamie a uma jovem roliça envolta em cetim amarelo. Originário do reino celestial da China, madame. Ah, a jovem agitou o leque, impressionada. Da China? A sério? Que distância tão grande deve ter percorrido. Bem-vindo à nossa pequena ilha, senhor... Senhor Shaw? O senhor Willoughby inclinou-se com as mãos no interior das mangas e disse qualquer coisa em chinês. A jovem parecia emocionadíssima. Jamie aproveitou a oportunidade para se apresentar num inglês com forte pronúncia estrangeira. Etienne Alexandre, ao seu serviço, madame. Permita-me apresentar Claire, a minha esposa? Ah, sim, encantada. A mulher apertou-me a mão, corada de entusiasmo. Sou Marceline Williams. Vim passar uma temporada com o meu irmão Yuda, o dono de 12 Trees. Infelizmente não conhecemos ninguém, lamento. Acabámos de chegar da Martinica, onde o meu marido tem uma fazenda. Ah, exclamou a senhora Williams. Vou apresentá-los aos meus melhores amigos, o Stephen. Uma hora depois, tinha-me apresentado a dezenas de pessoas e ia de grupo em grupo. Do outro lado do salão, entre um grupo de prósperos comerciantes, assomava a cabeça e os ombros de Jamie. Viva imagem da dignidade aristocrática. Fergus e Marsali, sem procurarem mais companhia do que a mútua, bailavam no outro extremo. Enquanto o Sr. Willoughby, num triunfo social sem precedentes, era o centro das atenções das senhoras, que rivalizavam em lhe oferecer comida e bebidas, os seus olhos brilhavam e tinham um leve rubor nas faces. O Sr. Carstairs, com quem havia dançado, deixou-me com um grupo de senhoras e ofereceu-se galantemente em levar-me uma taça de vinho. Então voltei à minha missão daquela noite. Informar-me sobre os Abernathy. Abernathy? A Sra. Hall, uma matrona ainda jovem, abanou-se com ar inexpressivo. Não, não creio que os conheça. Sabe se têm muita vida social? Oh, não, Joan. A senhora Joachim demonstrou aquele tipo de horror que precede as revelações mais interessantes. Claro que sabe quem são os Abernathy. Não se lembra? O homem que comprou Rose Hall junto ao rio Yalas? Ah, sim. A senhora Hall abriu muito os olhos azuis. Aquele que morreu pouco depois de se casar. Esse mesmo, interveio outra senhora. Disseram que foi malária. Mas eu falei com o médico que o atendeu. Veio à minha casa para ver a perna da minha mãe, que é uma mártir da hidropisia, a pobre, e disse-me, em estreita confidência, claro. As línguas soltaram-se alegremente. A informação de Rosie McIver tinha sido muito fiel. A senhora Abernathy emprega pessoas contratando-as como criados, além dos escravos? As opiniões eram mais confusas. Algumas achavam que a mulher tinha vários criados sob contrato. Outras que eram somente um ou dois. Na realidade, ninguém tinha estado em Rose Hall. Mas as pessoas comentavam. Pouco depois, quando os mexericos tomaram outra direção, desculpei-me e retirei-me para a sala das senhoras. Doíam-me os ouvidos. Até aquele momento não tinha descoberto nada de novo sobre a plantação dos Abernathy. Mas contava com uma lista das plantações próximas que contratavam criados. O que mais me preocupava era a reação de Lord John ao conhecer a minha identidade. Parecia que tinha visto um fantasma. Depois de piscar sedutoramente o olho à minha própria imagem no espelho, arranjei o cabelo e voltei ao salão, rumo às largas mesas onde se encontrava a comida. Quando me afastava de uma delas, levando distraídamente na mão um prato de fruta, choquei com um casaco escuro. Ao desculpar-me perante o seu proprietário, cheia de confusão, encontrei-me frente a frente com a azeda cara do reverendo Archibald Campbell. Senhora Malcolm? Exclamou atónito. Ah, que surpresa, reverendo Campbell! Respondi debilmente. Olhou com frieza para o meu decote. Espero que esteja bem, senhora Malcolm. Sim, obrigada. Quem me dera que ele deixasse de me chamar senhora Malcolm. Podia ser ouvido por alguém que me tivesse conhecido como Madame Alexandre. Lamento muito o que aconteceu à sua irmã, disse com a esperança de o distrair. Soube alguma coisa dela? Não. E as minhas possibilidades de iniciar uma busca são limitadas. Estou aqui com a intenção de apresentar o meu caso ao governador. A senhora Cowden contou-me a tragédia da sua irmã, reverendo. Se eu puder ajudar... Ninguém pode ajudá-la, interrompeu-me com os olhos tristes. Foi culpa desses católicos do Stuart e dos libertinos das Terras Altas que os seguiam. Não, ninguém a pode ajudar, exceto Deus. Ele destruiu a casa do Stuart e destruirá também esse Fraser. E quando isso acontecer, a minha irmã ficará curada. A Fraser? Começava a preocupar-me. Lancei um olhar pelo salão, mas Jamie, afortunadamente, não estava à vista. Assim se chama o homem que seduziu a Margaret, afastando-a da sua família e das alianças estipuladas. Sim, Deus julgará James Fraser. Não duvido, murmurei. Se me desculpar, parece-me que vi um amigo. Deus não permitirá que a luxúria perdure eternamente, prosseguiu o reverendo. Os seus olhos cinzentos pousaram com glacial reprovação num grupo próximo. Várias senhoras agitavam-se em torno do Sr. Willoughby, como borboletas em redor de uma lanterna chinesa. As mulheres devem comportar-se com sobriedade, entoou o reverendo, evitando chamar a atenção com as suas roupas e os seus decotes. Olhe para a senhora Alcott, uma viúva, que deveria dedicar-se a obras de caridade. Seguindo a direção dos seus olhos, vi uma mulher gorda, de uns 30 anos, com cabelos castanhos e aspecto alegre, que ria infantilmente junto ao Sr. Willoughby, o qual, de joelhos no chão, fingia procurar um pendente perdido, provocando gritos de alarme na Sra. Alcott de cada vez que se aproximava dos seus pés. Pensei em procurar Fergus, para o afastar dali, antes que as coisas fossem longe demais. Obviamente ofendido com o espetáculo, o reverendo pousou bruscamente a limonada e saiu para o terraço, abrindo caminho com vigorosas cotoveladas. Rapidamente vi a silhueta de Jamie que cruzava uma porta do outro lado do salão. Provavelmente ia à zona privada do governador. Fui ter com ele. O corredor estava em silêncio. Um tapete turco abafava o ruído dos meus passos. Adiante percebi um murmúrio de vozes masculinas, provenientes do que devia ser o escritório do governador. Ouvi a voz de Jamie. Oh, John, por Deus! Mantive-me calada, impressionada, não tanto com as suas palavras como com o tom da sua voz, derrotada por uma emoção desconhecida para mim. A porta entreaberta mostrava Jamie, que com a cabeça inclinada estreitava Lord John Grey num abraço. Permaneci imóvel, totalmente incapaz de falar ou de fazer fosse o que fosse. Os dois homens separaram-se. Jamie estava de costas para mim, mas Lord John ter-me-ia visto com facilidade se não tivesse os olhos fixos em Jamie com uma paixão que me fez corar. Caiu o moleque. O governador voltou a cabeça, sobressaltado pelo ruído. Então desatei a correr até ao salão, com o coração a saltar-me do peito. Parei atrás de uma palmeira, a tremer. Tinha as mãos frias e sentia-me um pouco descomposta. Que diabo se passava ali? Era o diretor da prisão de Ardsmuir, tinha-me dito Jamie. E noutra ocasião, sabes o que fazem os homens presos? Eu sabia, mas teria jurado pela vida de Brianna que Jamie era incapaz de o fazer, fosse em que circunstâncias fosse. Não obstante, se a sua relação com Grey era somente de amizade, por que não me havia falado dele? Por que ficara tão incomodado ao vê-lo, ao saber que estava na Jamaica? Senti-me enjoada. Precisava de me sentar. Nessa altura, a porta abriu-se e o governador saiu de regresso à festa. Estava corado e com os olhos brilhantes. Poucos minutos depois, voltou a abrir-se para dar passagem a Jamie. Tinha recuperado a sua máscara de fria reserva, mas pude detectar por baixo dela uma forte emoção. Começou a passear pelo salão à procura de alguém, de mim. Engoli em seco. Não podia enfrentá-lo diante de tanta gente. Permaneci onde estava, observando-o, até que saiu para o terraço. Então abandonei o meu esconderijo para ir a toda a velocidade até à sala das senhoras. Atrás da porta senti-me imediatamente relaxada pelo aroma reconfortante dos pós e dos perfumes. Pouco depois percebi outro cheiro, familiar na minha profissão, que não esperava encontrar ali. Mira Alcott jazia esparramada no divã de veludo vermelho, com a cabeça inclinada para trás e a saia levantada até ao pescoço. Tinha os olhos abertos e fixos. O sangue do corte que tinha no pescoço havia enegrecido o veludo e formava um grande charco por baixo da cabeça. Fiquei petrificada, sem conseguir sequer gritar para pedir ajuda. Ouvi vozes alegres no corredor e a porta abriu-se. Houve um momento de silêncio. Pouco depois começaram os gritos. Então vi as pegadas que iam até à janela. Eram de pés, calçados de feltro, pequenos, nítidos e desenhados pelo sangue.